3603, solo 843, solo 121, decimal 9. Boa tarde. 1219, 3603. Doutor Juliette, livre pouso, pistão 7, vento 120 graus, 109. Obrigado, pouso, cabeceira 7, flata, Rita Juliette. Uno 273, livre decolagem pistão 10, vento 120 graus, 109. Dentro das condições, livre decolagem para o voo 1273. Solo Salvador, voo 1940, frente da informação Tango, autorização Guarulhos, está pronto para cópia. 121, décima 9 para cópia. Desculpa? 121, décima 9 para cópia. Ok, 219, obrigado. Juliette, portão número 7, 3603. Ingresso Juliette, portão número 7, 3603. Salve Salvador, gol 1940, centro da Tango, autorização Guarulhos, está pronto para a cópia. 1940, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perwisk 50, saída da Elf, Leda, Bidev. Decola down no zero, curva direita, controle 1-9, decima 8, aciona 5561, não coteja? Só a saída, por gentileza? Firme. A saída, por gentileza, da Elf? Dael, Leda, Bidev. Ciente, autorizado Guarulhos 360, Opero Whisky 50. Saída Dael, Leda, Bidev, decola da 1-0 com curva direita, controle 1-1-9, decimal 8 e transponder 5561, no gol 1-9-4-0. Cotejamento correto, chama para pushback fundamento. Chama na gol 1-9-4-0. Ono 567, restrito ao 320, 320, está presente, está autorizado o fito. Uno 567, centro agora 1288, secundário 1260, bom voo. Juliette, solo 46, ao livrar, 74, frequência livre, uma boa tarde. VIP 5241. Prossiga. Vocês estão checando os holofotes aqui? Tá, tem uma meia dúzia dele, tá acesa. Vocês estão em cheque dele, não? Notate 3. Bate o 3, é. Tem lá, ó, da esquerda pra direita tem o segundo, o quinto aqui, o sexto e o sétimo, o outro não dá pra ver não, mas até estão acesos aqui. Gente, vamos questionar o centro de operações, no entanto, para o horário do pôr do sol aqui faltam 20 minutos. É, eu tô achando que ele tá, é, ele como adiantou, né, ele tá no horário antigo, eu acho, é isso? Deve ser. Não, o horário antigo seria daqui a uma hora. É, desculpa, é verdade, daqui a uma hora. É engraçado porque tá o segundo e o quinto, entendeu? Os outros não estão acesos. Vamos informar o centro de operações. Tá bom. Zero chamando o controle. Copio o F-Jet 5890. O aeronave chamando o controle, confirme. Não, o F-Jet 5890. Positivo, a sua identificação deve ser o nível 050, a chegada em Amari, o Web 5890. Ustra, né, 6259, controle. Na escuta possível. Centro Recife, 1251, secundário 3325, por favor. 251, 3325, uma boa. 680 para o Galeão, saída da EL, sob 10, decola da 10. Pela Upresulu 14. É, o controle é 19.8, o nosso telefone é 5572, o da 3197. A 3197, rota via Upper November 857, seguro Upper Zulu 16. Sim, pela Upper November 857 até Porto Seguro, após Upresulu 1, confirmando 16. Afirmo 16. Certo. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei. Uno 273, centro Recife 1251, no secundário 3325, bom voo. 351, 3325, prato. solo Salvador, eu sou 3197. Eu 3197. Upper November 827, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Essa aerovia prossegue até o Bravo Hotel Zulu. E após o Bravo Hotel Zulu, qual seria a rota para o Rio de Janeiro? É Upper Zulu 16 até Gruff, após Upper Zulu 14. Gruff e Upper Zulu 14, ok, obrigado. Zero, após etapa autorizado 2000, QNH 1013, na Pro de Duna, intercepta final do ILS X-Ray, reporta estabilizado. Está mais estabilizado, após etapa 2000, S5890. Yankee Eco Tango, controle mil pés no corredor forte. É porta ingressando no Interlagos. Paulo, é o Dan 3197, ponto Quebec acionamento. Autorizado de chamar para o táxi. É para o táxi. Solo Salvador, trip 5241, no pátio 03 para o posicionamento. Autorizado já para o táxi. Chamada trip. Bateria 2224 chamando controle. Positivo, autorizar a chegada a Mari, desce ao nível 050. Acionando a identificação 2224. Quebec, acionamento, gol no 940. 940, aguarde para o pushback. Aguardando, gol no 940. Papapá, Mike, Golf, Mike, controle, prossiga. Sente o papapá, Mike, Golf, Mike, 500 pés. Forma o tráfego agora passando o través de Prado Forte. É um Alfa CA 50, mantendo 1000 pés em condições visuais. O Mike Golf Mike. O Papatango Yankee Eco Tang, controle. 13 e 15 minutos, alternando vitória para o táxi. 777 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, reporte no ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 6, trip 5241. 7, ponto de espera. 18-6, triple 5241, bom trabalho, senhor. 758 no 0, torre, 118-6, bom pouso. 18-6. 1-940, temos duas aeronaves saindo no táxi, vai aguardar para o pushback funcionamento. Gente, chama na escuta aí, pronto. 1-0, cheque trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 1-0-9, altímetro 1-0 no 3. Bastante checado, Web. 5-8-1-0, tem livre pouso. Há pessoas a bordo? 1-3-7. Gente, 1-3-7 a bordo, altímetro 1-0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 2-7-2-6-1-3-1-7. Salvador, boa noite, eu vou no 776, tem a Tango, passa 220 para 150. 7776, sua identificação, desce o nível 060, chegada a Mari, o gol no 776. Ficou 060 na Mari, gol no 776. Passagem do tráfego, ali mantém o 0, 3554, 5241. Ok, e após a passagem, é autorizado a linha decola 5241. Negativa a linha e mantenho no zero, trip 5241. Ok, frente a linha, mantém 5241. 940 para acionar os motores para ficar mais rápido aí na saída para não interferir no táxi aí. Afirmo, aciono em coordenação com a equipe de solo, aguardo para o pushback. Gente, o nosso martelo. Prossiga Echo Zulu November. Autorizado Banambi, nível 085 correto disponível. Decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 119 decimal 8, aciona 5565, coteja. Solo 07, solo 121, vai solo 9, livrando a direita, uma boa noite. 219, banana. Torre 3197. Após a decolagem do trip, ele mantém no zero. Informa a pessoa a bordo, Echo Zulu November. 4 a bordo, altímetro 10 no 3, para acionamento e táxi, torre 18, esse momento. 5, 8, 0. Página, sessão no 0. 1, 0, 1, 0, iniciando. 1, 4, 9, 4, 0. Objeto 58 no 0, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Zulu November, confirma o transporte inferno? Já acionado? Tem livre acionamento de sanitário táxi, é Zulu November. Os 224, desce 2000 pés, QNH 10013, na Pro de Duna, intercepta final do ILS X-Ray. Sul 241, decola 09, controle 19, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 5241, contato da decolagem, sobe o nível de voo 400, perfil da Euleda. Gente, 400, perfil da Leda, da Euleda. O... papapá, Mike Golf, Mike, controle. Pronto, siga, amigo. É porta ingressando no corredor Interlagos. Mike. Tá passando através de Arembeto. Sente, Mike Golf, Mike. Interlagos. Golf Mike ingressando em Interlagos, a reporta rotatória. E o, só para confirmar, o Papatango Yankee e Eco Tango está passando a Arembep. Ah, ok. O Golf Mike vai fazer um sobrevoo em buraquinho lá. 7, o Mike Golf Mike. Patrulha, o Trip 5218. Trip 5218, passe a estação, desce ao nível 060. 060, chegada a Mari, confirme de cada que mantém. 060 na Mari 240. 7, Trip 5218. 4-0, obrigado, bom trabalho. Tan 3197, livre decolagem pista 10, forma o tráfego, está 510, linha do litoral nordeste, aproximadamente 5 milhas da cabeceira 28. Livre decolagem, ventona 20 graus, 10 nós, Tan 3197. Livre decolagem. Torre Salvador, é o patatatá Mike, boa tarde. Mike, Golf Mike, vai prosseguir para o Pouso Salvador? Afirmo. Mike, Golf Mike, ingresse inicialmente na perna do vento da pista 10. Tráfego Mangue da Gol, confirmando o Airbus 320 da TAM decolando agora da pista 10. Ingresse inicialmente na do vento da 10 e chame para girar base para 17. Mike. Torre Salvador, Gol 940, ponto de espera 10. Zulu November, a linha decola da 17, vento 10 graus 08 nós. O Gol 940 mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera do Uso 940. Tudo bem, bota 280 já. Até. Passaria do 2224. Não tem aproximação, mas autorização para pouso. Leda, 5241. Excelente, Leda, e vai requerer depois do 360, ok? 7. 089.